ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até às 14 horas, com a sua participação sempre aqui pelo 991248325 ou 992042222. Estou recebendo aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM, depois de um ano, né? Porque no ano passado eles estiveram aqui, acho que no dia 2 de abril. Isso mesmo, né? Dia 2 de abril. E esse ano eles voltam no dia 1 de abril para falar da 10ª edição da Moto Romaria. Aqui comigo o Geraldinho e o Jorge Peixoto. Geraldinho, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha e especialmente do programa Expresso. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Geraldinho? Oh, prazer mais uma vez, todo meu. Que cada vez que a gente vem aqui é um prazer imenso e é uma emoção enorme de estar aqui falando aqui, participando deste programa líder em audiência. Muito obrigado, Geraldo. Meu amigo Jorge Peixoto, tudo bem? Oi, Antônio Cláudio, boa tarde a você e aos ouvintes da Pássaro da Ilha. Prazer a gente estar aqui para falar com você. Já posso dizer que faz parte da tradição da Moto Romaria estar no programa Expresso no dia anterior, né? Porque eu acho que já faz uns 4, 5 anos que vocês vêm aqui, né? Ah, com certeza, viu, Antônio Cláudio? Tem que colocar já no cartaz, viu? No sábado anterior, o programa Expresso, viu? Muito bem, né? Mas é muito bom, né? E eu acho que e a cada ano que vai passando, vai crescendo a Moto Romaria em importância e em reconhecimento da região, né? Ah, sim, Antônio Cláudio, com certeza a Moto Romaria hoje tem uma credibilidade muito boa na rede hoteleira lá em Aparecida, com os patrocinadores e com vocês aqui da rádio, que sempre dá uma força muito grande pra gente, e os demais que sempre assim tá colaborando com a gente, os participantes e todos, né? 10 anos tem algo de diferente, Jorge? Ah, com certeza, um sabor muito diferente em 10 anos é um marco, né? Que não é fácil. Quem tá na organização sabe o quanto se dedica. Aí praticamente 3 meses de antecedência a gente programando para essa Moto Romaria que seja assim um sucesso, né? E essa 10ª aí tem um sabor especial, viu, Antônio Cláudio? Você foi um dos primeiros, né? Participou da primeira Moto Romaria, né, Jorge? Sim, a Moto Romaria foi criada assim há 10 anos atrás aí. Começou comigo e o Edilson, lá da farmácia. Os dois, conversando. Os dois. Ah, vamos fazer uma Moto Romaria. Como é que foi essa conversa? Essa conversa foi lá no hotel em Aparecida. A gente partilhava quarto lá e resolvemos a fazer uma Moto Romaria aqui da cidade. E pegamos gosto pelo o próximo ano aí e organizamos, e graças a Deus, a cada ano que passa, chegou aí no marco de 10 anos dessa Moto Romaria. Acreditava que chegaria tão longe, Jorge? Ah, a gente não acreditava não, porque a gente sabe dos problemas de organizar, tudo é difícil, mas depois entrou o Geraldo, que deu uma força muito grande para nós, com muitas ideias boas, e a gente vai tocando, viu? Mas quando a gente fala em dificuldades, que dificuldades são essas que surgem durante essa organização? As dificuldades, Antônio Cláudio, você liga numa rede hoteleira e ele disponibiliza para você a quantidade de pessoas que você vá para lá, talvez um ano de antecedência, né? Aí quando chega na hora, eles às vezes falam, não foi possível, porque aí acontecem imprevistos. E outras romarias maiores, porque a gente não sabe a quantidade certa de pessoa que vai. Isso aí a gente vem de vista tapada, só depois, quando vai chegando, assim, nessa semana, que a gente vai sabendo a quantidade de pessoas que vai participar. E você pode ligar e confirmar lá as reservas para o hotel. Exatamente. E aí a gente tem o problema, por exemplo, da camiseta, né, que é praticamente um uniforme da Moto Romaria. Muitos deixam para a última hora, acaba dificultando, a gente corre atrás disso, atrás tamanho, as coisas. Uns são mais assim, folgadinho um pouco, outro já procura agilizar pra gente, certo? Mas sempre são esses problemas que afringe durante a viagem da Moto Romaria. Jorge, agora, por exemplo, chegou nessa semana, vocês têm quantas pessoas inscritas, mais ou menos, aí, para participar da Moto Romaria? Antônio Cláudio, em torno, mais ou menos, né? Certeza não, é mais ou menos em torno de 130 pessoas que são os participantes. Então eu estou imaginando aqui que você precisa ligar em Aparecida do Norte, em vários hotéis, para arrumar um hotel que tenha 130 lugares. Não é uma tarefa muito fácil. É, e acomodação para as motos. Também. Que as garagens, por exemplo, lá não são assim tão grandes para se acomodar essa quantidade de moto. É, essa quantidade de pessoas, de 130 pessoas. Enfim, nós temos também os restaurantes, os postos de gasolina que a gente faz abastecimento, que se você chega assim sem comunicar, sem avisar, sem nada, tudo isso aí torna um transtorno, né? Você chega lá na hora do café cedo, se ele não estiver preparado, você vai ficar lá 3-4 horas até ele, todo mundo, fazer a refeição, café, né, e abastecimento das motos. Aí liga antes, já liga, já tá tudo reservado. Isso, nós deixamos tudo preparado, tudo hotel, dentro por do exemplo, esquema. Já tá ligado e reservado? Já. Já consegui um hotel que tem. Já tá conseguido, isso. A gente entrou em contato na Moto Romaria do ano anterior. E agora, questão de janeiro, a gente já entrou em contato por 2 ou 3 vezes. E agora, essa semana, a gente confirma, dizendo a quantidade de gente, apartamentos que são casais, os que não são. Uhum. É, pra... Que a grande dificuldade justamente é essa, né? Saber a quantidade de pessoas que vão, né, Jorge? Exatamente, né? Exatamente. É, nem todos os hotéis lá, a rede hoteleira, que a gente procura, nesse padrão de hotel que a gente, por exemplo, tem um preço mais acessível, porque tem hotéis lá, por exemplo, que são preços absurdos, que fica muito caro para o pessoal da Moto Romaria, e a gente procura sempre aquele assim mais básico, né? Os hotéis mais conhecidos, mais tradicionais, como é o caso, por exemplo, desse que a gente fica, que é o Nogueira, e que acomoda todas as motos na garagem, e que tem, assim, a capacidade de nos abrigar aí até 150 pessoas. Vocês vão sair no próximo sábado, dia 8 de abril. De repente tem um motoqueiro, agora um motociclista, né? Vou falar motociclista. Querendo ir na Moto Romaria, ainda dá tempo? Ainda dá pra ele ir? Ah, ainda tem a possibilidade, sim, viu, Antônio Cláudio? Inclusive, a Márcia, que confecciona as camisetas pra nós, Márcia Davi, e ela citou que ainda tem material para confeccionar 12 camisetas. E se isso for possível até terça-feira, a quem não estiver ouvindo e desejar ir, com certeza ainda sobra esse tempo para a gente mandar confeccionar as camisetas, que vai ser uniforme. Nós já temos aí em torno de 150 camisetas prontas. 150 camisetas. Qual que é o custo para um motociclista ir? Você que sabe muito melhor que eu de cabeça. Quanto que fica mais ou menos para um motociclista sair de Guaranésia com um hotel, com gasolina e tudo, e voltar para Guaranésia no domingo? Antônio Cláudio, aproximadamente, cada um, por exemplo, tem uma pauta de gasto, né? Mas o gasto básico dessa viagem aí, ó, em moto normal, não moto maiores, né? Em torno de 300, 330, R$350, combustível, hotel, camiseta e almoço do retorno e mais algumas coisinhas lá, uma cervejinha que ele vai tomar, porque o hotel ele é o almoço, o jantar, o pouso e o café da manhã. Certo. Isso aí é em cru, num valor de R$130. Nós temos as camisetas que foram confeccionadas no valor de R$35. Esses preços são os mesmos do ano passado que nós estamos cobrando. Tiveram o mesmo preço. Isso. E o combustível em torno, mais ou menos, aí, dependendo das motos, em torno de R$120, R$150, R$170, dependendo da moto. Foquei mais o bate-papo, né, com o Jorge nesse primeiro bloco, porque o Jorge vai precisar sair agora, né, Jorge? 1h03, tem um compromisso, né? Tem que sair voando, né, Jorge? Quero te agradecer, viu? Te parabenizar mais uma vez por todo esse trabalho que você tem e pela paixão que você tem pela Moto Romaria, viu, Jorge? E semana que vem a gente vai agendar depois de ou o Jorge ou o Geraldinho falar comigo direto lá de Aparecida, tá bom? Muito obrigado, Jorge. Com certeza, Antônio Cláudio. A gente que agradece aí, ó, esse apoio que vocês aqui da Rádio Pássaro da Ilha, você e o Miguel, sempre tem dado essa força muito grande. Isso é motivo de muita alegria e força para nós, viu? Por isso que a gente chegou no marco de 10 anos de Moto Romaria. Agradecer demais os patrocinadores que sempre nos colaboraram muito conosco, aos participantes da Moto Romaria, e o companheiro Geraldo, o Ninho, o Beto Moreno, que sempre como diz, nunca mediu esforço para poder ajudar e colaborar com a gente. Deixa aqui o meu boa tarde, o Antônio Claudio, e agradecer por tudo, viu? Valeu, Jorge. Eu vou fazer um intervalo comercial, a gente continua com a Moto Romaria, batendo papo agora com o Geraldinho. Geraldinho, lá da Loja de Papelaria São Geraldo e da Cláudia Perfumaria. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas e nosso bate-papo agora é com o meu amigo Geraldinho, né? A gente falou no primeiro bloco com o Jorge Peixoto sobre a 10ª Moto Romaria, né? O Jorge Peixoto que é um dos organizadores, mas é um dos primeiros organizadores, como ele disse aqui junto com o Edilson, e agora o Geraldinho, que assumiu a partir da 4ª Moto Romaria, né, Geraldinho? Como organizador, né? Exatamente, Antônio Cláudio. Eu fui convidado pelo Jorge, pelo Edilson, a partir da 4ª Moto Romaria para estar ajudando nessa organização. E mais firme mesmo a partir da 5ª Moto Romaria, então já são 5 na organização. Juntos na organização. E é tudo aquilo que o Jorge falou mesmo, né, Geraldinho? Tem muita dificuldade, não é só vamos reunir a turminha aí e sair para Aparecida do Norte, não é bem assim, né? Assim, igual ele falou, tem as dificuldades e o que pesa mais é a responsabilidade também, né? Sobre tudo, né? Porque o pessoal, os motociclistas que vão, a gente tenta já fazer tudo para que, no caso, eles tenham o respaldo da organização. Jorge, esse pessoal que está indo desta vez, a grande maioria é a mesma turma que foi o ano passado? Ou tem muita gente nova, vai renovando a cada ano? Sim, Antônio Cláudio, a grande maioria é sempre a mesma turma. Mas a cada ano, às vezes acontece de que alguns dos integrantes que foram o ano passado, o ano atrasado, não ia este ano. Por outro motivo, não pode ir. Tem um motivo, algum motivo que não pode ir. Mas sempre está inovando, sempre tem pessoas novas que estão indo participar com a gente. E qual que é a orientação para essas pessoas novas? Qual que é a principal dica que você que já tem experiência aí de 6 motorromarias, né? 6 ou 7 motorromarias. Na organização são 6, né? Mas eu já também... Já foi, ia antes, né? Comecei... Eu fui 2 anos antes com o pessoal de Guaxupé. Tá, então você já tem quase 10 aí motorromarias de experiência, né? Praticamente esta é a 9ª motorromaria que eu participo. Isso sem falar lá pro Divino Pai Eterno, que vocês também vão, não vão? Vamos, a gente vamos também. Então experiência é que não teve. Eu tô falando que a pessoa certa para dar orientação para os novos motociclistas. Antônio Cláudio, para os novos que sempre procura a gente... a gente costuma falar assim, os rapazinhos, né? Mas o pessoal aí, os meninos aí de 18, 20 anos, que tiraram carteira recentemente, e são bons motociclistas, mas eles sempre perguntam como que é o trajeto, como que é. Então a gente tenta passar o seguinte, sobre as normas, as leis do trânsito, né? Nas rodovias, a gente passa também como que é no hotel lá em Aparecida, a participação na missa também. E tem o pessoal também, esse ano inclusive, tá vindo o pessoal de Cássia, acredito que eles estejam ouvindo a Pássaro da Ilha FM neste horário, que já são pessoas mais experientes. Então o que que eles perguntaram? Como que funcionava para participar da Moto Romaria? Aí nós falamos que o pessoal, né, adquire a camiseta e vem, tem que, né, vem pra gente no horário da saída, que são às 5 horas da manhã. A gente acaba saindo um pouquinho, sim, mais tarde, mas o marco é às 5 horas. A concentração é às 5 horas. A grande concentração. É antes, né? Um pouco, né? Isso, na verdade. A grande concentração começa antes das 5 horas na Igreja da Mãe Rainha. E às 5 horas o Padre Donizete já está lá firme lá para dar a benção. Para dar a benção e vocês partem para Aparecida. São quantos quilômetros mesmo, Geraldinho? Antônio Claudio, esse itinerário que a gente faz para Aparecida, saindo daqui, Alfenas, Pouso Alegre, depois Aparecida, dá em torno de 380 quilômetros, por perto dos 400 quilômetros. Quase 400 quilômetros, né? E como é que faz para manter esse grupo unido? Porque acaba um desgarrando, não acaba, Geraldinho? Não tem aquele um pouquinho mais apressado, tem aquele que vai mais na maciota, mais na calma, como é que faz para organizar isso? Então, Antônio Cláudio, a partir do ano passado, na ida, a gente já, graças a Deus, conseguimos ir bem junto, sabe? Bem unido esse pessoal. Aí a gente tem o carro de apoio que vai na frente, que vai ponteiro, e a gente pede que todo mundo, que o pessoal não ultrapasse aquele carro. Mas às vezes por uma hora pega a traseira de caminhão, o carro tem dificuldade, a moto às vezes tem facilidade, acaba ultrapassando. E aí acaba desgarrando um pouco esse grupo, assim, da união de todos ali. Mas a gente está pedindo pro pessoal para ir junto, para manter uma velocidade de segurança na estrada, e entre também o grupo, manter a distância uma moto da outra. E pra gente que tá indo, no caso esse ano principalmente, que é a 10ª Moto Romaria, a gente quer, assim, que cada vez vai melhorando mais e cada vez a gente possa sair daqui juntos. Inclusive, depois até vou falar, a gente esse ano na 10ª Moto Romaria estamos preparando alguma surpresa pro pessoal. Opa, surpresa, os integrantes. Bom. Não, a gente, assim, a surpresa na verdade sim seria, a gente quer sortear alguns brindes, principalmente na volta, quando a gente estiver voltando no domingo, até Pouso Alegre. Acostuma de Pouso Alegre para cá na volta, então tem uns que a gente para abastecer e a maioria almoçar. Aí tem uns, eu não vou almoçar, eu tomei um café tarde. Então o pessoal vem na frente. Esse ano a gente quer que o pessoal tenha consciência, tenha um pouquinho assim de tolerância, que a gente consiga ir daqui de Guaranésia até Aparecida para a gente chegar junto lá em Aparecida e na saída, sair de lá junto. Chegamos em Pouso Alegre junto e chegar aqui à tarde junto também. A saída de lá está programada para que horas? Programada para as 9 horas da manhã. 9 horas da manhã de domingo. Devem chegar aqui por volta de? Em torno das 16 horas, 4 horas, 5 horas. 4, 5 horas da tarde. Chegam aqui em Guaranésia. Mais ou menos quantas motos você está calculando aí dessa vez, Geraldinho? Porque não dá para afirmar com certeza, né? X motos. Conforme o Jorge disse antes no primeiro bloco anterior, da entrevista anterior. Então não tem aquela exatidão assim, mas a gente já está garantido aí praticamente com umas 70 motos, 75 motos. É muita coisa, meu amigo. Responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade grande, na verdade. Responsabilidade muito grande, com certeza. Essa pergunta eu fiz no ano passado e vou fazer de novo. É mais fé ou é mais diversão, Geraldinho? Então, Antônio Cláudio, eu acredito assim, é uma diversão e fé também. Eu acho que eu te respondi assim o ano passado. As duas coisas, chega na hora, bate mais forte, né? Que a gente da organização, na verdade, acho que é mais é fé, diversão mais e... Acaba sendo pros outros, né? Vocês vão chegar lá em Aparecida, tá previsto para que horário, Geraldinho? Vocês vão sair daqui no sábado, às 5 horas da manhã. Chegam lá mais ou menos 4 da tarde também? Não, a gente chega mais cedo, né? Chegamos mais cedo, se Deus quiser, a previsão da gente chegar em Aparecida em torno de 12 horas, do meio-dia a 1 hora. É verdade, vocês vão falar comigo aqui. Se Deus quiser, nós vamos participar, né? aí no programa Expresso ainda. Desse detalhe, todo ano, né, a Moto Romaria fala com a gente, né? Sempre o Geraldinho, o Jorge falam com a gente direto lá da Aparecida do hotel, né? Para falar como é que foi a viagem, como é que foi a ida até a Aparecida. Geraldinho, o Jorge já falou, mas ainda dá tempo, né? Se alguém quiser ainda ir na Moto Romaria, ainda dá tempo, pelo menos o uniforme até terça-feira, se correr atrás, ainda consegue, né? Não, com certeza, dá tempo. A gente tem essa semana aí, né, que antecede a ida para Aparecida, da 10ª Moto Romaria, e o pessoal da Davi Modas, que confeccionaram as camisetas, que por sinal, este ano, a gente escolheu uma cor de camiseta, um desenho, onde fala do encontro da imagem, que este ano está sendo o ano jubileu, né? Dos 300 anos do encontro da imagem da nossa mãe, da nossa padroeira. E por sinal, né, ficou uma camiseta muito linda. Então ela ainda tem tecido para confeccionar algumas camisetas. Então alguém que queira ir e que queira adquirir a camiseta até terça-feira, o prazo que ela para confeccionar essa camiseta, quarta até quinta, e a gente tá passando pro pessoal. Sem camiseta não pode participar? Não, pode participar, tranquilo, sim, né? Tranquilo. Tem o pessoal. Fica bacana até de uniformizado. Isso é com legal, certeza. Né? Fica mais, né? Dá aquele. Legal, né? Como você disse, na passada, na nona edição, eu perguntei se era o pessoal só de Guaranésia. Tinha um outro grupo que vinha de outras cidades, né? Esse ano só de Cássia ou tem gente de outras cidades que também vão participar, Geraldinho? Então, são poucas pessoas, mas a gente tem o pessoal de Mococa que vieram o ano passado e que confirmaram a presença esse ano. O pessoal de Cássia é a primeira vez que vão estar vindo para aí com a gente, que eles, a gente também dá as boas-vindas para eles. E tem o pessoal de Santa Cruz da Plata e certo, também tem três de Guaxupé. Três que vai com a gente, também. Tem inclusive hoje um abraço pro João lá, que ele ia estar ouvindo o programa, pegou a camisa lá hoje lá. De Guaxupé, que vai estar participando com a gente na 10ª Moto Romaria. Antônio Cláudio, aqui é o Tielo. Eu fui 8 anos na Moto Romaria, muito bom. Esse ano eu não vou, né? Vou ter uma. Que vocês tenham uma boa viagem. Vão com a Nossa Senhora Aparecida, tá dizendo aqui o Tielo, viu? Ah, grande companheiro, Tielo. Obrigado. Tá mandando um abraço aqui pra vocês. A Elis também tá mandando um abraço aqui pra vocês. Liquele, parabéns Geraldinho, a toda a organização, já faz 8 anos que vamos, esse ano estamos juntos novamente. Obrigado, um abraço para Liquele também, o Gabriel. O Williams Gavioli também tá mandando aqui um abraço, né? Para você, pro Jorge, parabenizando aí pela organização, o Williams Gavioli, que é o nosso secretário de educação aqui de Guaranésia. Esse ano, né, a gente vai ter, até o Williams tá lembrando aqui, agradecer a PM aí, a PM vai escoltar vocês, né? Isso, eu agradeço o Willian aí pelo abraço, por tudo, pela força também, que na oportunidade o Jorge foi lá, foi muito bem recebido por ele. E através dele também a gente conseguiu o pessoal, o apoio da PM, que vai escoltar na saída da Igreja Mãe da Rainha até no trevo, segundo ele falou. E também agradecer esse ano, que a gente, os outros anos aí, a gente, assim, tentou, mas não foi com êxito conseguir. Esse ano, através do Ilha e da prefeitura, a gente conseguiu ambulância para estar indo. Vai ter ambulância esse ano? Ah, esse ano vai ter ambulância. Que Nossa Senhora era uma apareceu. Cobrança, né? Era uma cobrança, né? E eu acredito que poderia até ser visto como uma falha da organização, né, Geraldinho? Ah, não tem uma ambulância para acompanhar? Esse ano tá resolvido o problema, então. Então, para os outros anos a gente corria atrás, inclusive o Vital, no ano que ele era da organização também, correu atrás e não conseguimos. E esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe, que nada aconteça. Ótimo. Que essa ambulância vai e volta sem nenhum problema. Participe do passeio, que não seja utilizada de jeito nenhum. Que não seja utilizada de forma alguma, né? Geraldinho, mas além da ambulância, também tem um carro que acompanha vocês, para no caso de uma moto quebrar, porque às vezes o pessoal pode ficar com medo, eu vou lá, é muito longe, não sei se a minha moto aguenta, e se a minha moto quebrar no meio do caminho? Então, a gente tem o apoio. Esse ano, já há vários anos, a gente tem a carretinha, que o carro de apoio leva a carretinha. Esse ano, a partir desse ano, a carretinha já é da Moto Romaria. Ah, legal. Então, esse carro vai para trás de tudo lá, vai no final da fila, levando a carretinha. Caso uma moto venha quebrar, furar um pneu, acontecer alguma coisa, a gente já coloca ela na carretinha para ir. Pra, se for um pneu na próxima cidade ou lá em Aparecida, aí arruma já o pessoal, faz a troca e já volta na moto no domingo. Abraço aí do João Guilherme, viu? Que essa gestão que ele faz aí para ir em Aparecida do Norte é muito lindo, parabéns, espero ir no próximo ano, pois já estarei com 14 anos, vai ter que ir com o pai, né? João Guilherme, tá mandando um abraço. Viu? Obrigado, João. Ô, Geraldinho, olha, vamos deixar então já combinado, semana que vem você volta, ou o Jorge, direto de Aparecida, para contar pra gente como é que foi a viagem, e a gente espera que tenha, que Nossa Senhora Aparecida, né, proteja, que saia tudo na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia, e que seja um grande sucesso mais uma vez, viu? Se Deus quiser, Antônio Cláudio, eu, o Jorge, vamos estar falando com você de lá sempre de Aparecida, no final lá. Do programa. No finalzinho do programa, e se Deus quiser, com bastante alegria, para estar só falando coisas boas, da quantidade de pessoa, de moto que foram, e da alegria de estar lá em Aparecida mais uma vez, da 10ª Moto Romaria. Valeu. Participação na missa? Qual horário? Isso, a participação na missa das 18 horas. A missa do sábado, no Santuário Nacional. Já está tudo acertado ou acerta na hora lá, Geraldinho? Porque geralmente tem anos que vocês ficam no altar, né? Então, isso daí depende muito da programação deles lá, né? Então não dá pra gente falar. Isso, normalmente quando eles têm evento especial, como foi há 15 dias, 8 dias atrás, então eles tinham ordenação, então eles não liberam o altar para pessoal. Mas a nossa Moto Romaria de Guaranésia, graças a Deus a gente tem conseguido, quase toda a época que a gente tá lá, mesmo tendo outras motos Romaria lá, então eles dividem o altar, ó, vem 10 pessoas de um grupo, vai mais 10 do outro, para aí ficar todo mundo assim também, satisfazer todo mundo, né? Então a gente vai poder ver vocês na TV. Se Deus quiser, a gente vai estar participando na missa das 18 horas. Valeu, Geraldinho, obrigado pela participação e sucesso mais uma vez, meu amigo. Antônio Cláudio, eu é que agradeço você, agradeço este grande apoio que a Pássaro da Ilha nos tem dado, principalmente na moto Romaria. É, eu trouxe aqui uma lista do pessoal que, ô, manda um alô pra gente, por mas favor. Eu quero assim, ó, agradecer também aos patrocinadores, pessoal que patrocinou, enfim, aos integrantes das moto Romaria anterior e dessa décima moto Romaria. E quero mandar um abraço pro pessoal que tá nos ouvindo lá, pessoal da minha família, minha mãe, minha esposa, todo o pessoal que ficou ouvindo. Uns integrantes que deram o nome aqui, foram vários, então quero mandar um abraço em especial para todos. Um agradecimento a todos e que Nossa Senhora Aparecida possa abençoar a todos nós, que possamos fazer uma décima moto Romaria cheia de bênção, de paz, de alegria. Amém. E mande as fotos no grupo, viu? Ah, com certeza, nós vamos estar mandando as fotos. Valeu, Geraldinho. Abraço, Antônio Cláudio, muito obrigado. Intervalinho comercial, eu volto já já batendo papo com o Bruno Lopes. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.